oggi pelo vale da sombra da morte. O teu amor lança fora o medo, ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida. Não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Posso ver a luz que está vindo, o coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei. Yeah.